Pegada de vaqueiro, estilo fazendeiro. Fecha de vaquejada, elas sabem que eu sou primeiro. Cadê o boto no chão, mulher boa no colchão? Daquelas que tiram onda em cima do paredão. Hoje tem vaquejada, eu já tô correndo pra lá. E a festa só começa quando o quê? Chega! Eu quero ouvir! Começou e o relógio parou, que sem hora já acaba. Já sou na minha mesa, ela só bebe hoje pá. O chicote vai estralar. Começou e o relógio parou, que sem hora já acaba. O chicote vai estralar. Já sou na minha mesa, ela só bebe hoje pá. O chicote vai estralar.